Nein, daktere, lalas fidasi, las dan tristan versinne dich. Viter sinnen vinen krier geta erger ta vida sinner ger. O mundo assistiu hoje ao mais brutal de todos os ataques terroristas. Sem armas químicas, sem bombas atômicas, aviões foram lançados contra símbolos do poderio americano. O pânico instalado no coração econômico do planeta. Nós voltaremos a qualquer momento com outras informações sobre os atentados terroristas nos Estados Unidos e com o pronunciamento ao vivo do presidente americano George Bush. E ainda novos detalhes dos ataques, o socorro às vítimas, a reação do governo americano, você vai ver no Jornal da Globo. Até amanhã. Até amanhã. Stop! Stop! Stop!